cavaleiros que dizem... Lista! Lista! Lista! Olá, aqui é Dario Lima e os meus três presidentes fictícios favoritos são o presidente James Marshall, o presidente David Palmer e o presidente Dwayne Elizondo Montandil Herbert Camacho. Esse é muito foda. Parabéns, tá? Que belo tópico. Eu colocaria o Jed Bartlett no meu, mas de resto acho sensacional. Olá, eu sou Rafael Saldanha e meus três filmes bíblicos favoritos são A Última Tentação de Cristo, Príncipe do Egito e Jesus Christ Superstar. Alô jovens, aqui é Leonel Leal e as três cidades com o nome mais criativo no estado de Goiás são Goiânia, Goianésia e Goianópolis. Caralho, você tá de sacanagem que existe cidade com esse nome, né? Tô falando, cara, procura aí. Você não botou Goiás velho? Caralho, você tá de sacanagem, cara, sério isso. Não, o povo goiano é muito criativo, né? Um abraço pra todos os goianos. Inclusive aquele que faleceu hoje, né, o Cristiano Ronaldo. Data programa mesmo. Ô Dario, só pra você ter uma ideia, Goianópolis tem esse nome porque ele fica entre Goiânia e Anápolis. Caralho, parabéns. É muita criatividade. Parabéns. Em Goialândia? Se tem, eu não conheço. Vou afundar. Então, meus amigos, o nosso tema de hoje é... A gente vai mudar um pouquinho o foco, né? Sair um pouquinho da cultura pop e vai falar dos três eventos históricos desconhecidos mais interessantes nas nossas modestas opiniões, né? Talvez não desconhecidos, mas pouco conhecidos. Pouco explorados. Pouco explorados, sim. Preparem-se para muitas orelhadas, porque ninguém aqui é historiador. É, acho assim, vale falar que esses fatos que a gente escolheu não são... É, a gente estava discutindo isso até na pré-pauta, não são fatos históricos boring, né? O fato da gente ter escolhido eles é porque tem algo... A gente gosta. É algo interessante ali, daria talvez um bom filme baseado na... Isso. Uma boa série, algo que chama atenção, né? Tem um plot twist ali. Porra, e... sensacional. Eu acho que todos os meus, dos que eu conheço, do Lionel, eu conheço dois, também dariam, e do Dari também daria bom filme. Um, inclusive, tem um filme, né? Mas a gente vai falar disso aí mais pra frente. Um dos meus tem um média-metragem, o outro vai ter um livro futuramente, eu espero escrevê-lo. É isso, hein? A gente tá aqui só com... Com a nata do futuro. Sim. O que sai antes? O livro ou o podcast? Olha, o podcast depende do Dario aí. Eu acho que até a adaptação cinematográfica dele. Bom, começando aqui a nossa rodada, meu terceiro lugar, evento histórico que eu coloquei é conhecido como a Casa do Pavlov. É, situando historicamente aqui, Segunda Guerra, campanha nazista aí na União Soviética, os alemães estavam invadindo ali, já tinham atravessado a Ucrânia, estavam na fronteira ali com a Rússia tentando invadir Stalingrado, né? A famosa batalha de Stalingrado aí que durou meses. Uma das mais sangrentas da história. Sim, sim. Dos dois lados, inclusive, né? Morreu gente pra caralho dos dois lados. Não, é porque a tática de guerra dos russos, acho que desde a antiguidade, é a gente tem gente. Então, pra matar, que você... a gente vai matar você de cansaço. Você vai cansar de tanto matar a gente. É, o russo é um povo muito doido, né? A verdade é essa. Até hoje, cara, se você pesquisar sobre russo no YouTube, cara, você só vai ver vídeo de nego dando porrada, nego sacando a capa na cara do outro. Mas na guerra, o russo é o zumbi do mundo real, né? É. Eles ganham pelos números, né? Ganham pela quantidade. É muito da filosofia do exército deles também, né? É aquilo lá, cara. Ou você vai lá e luta até a morte, ou você se fode. Você vai morrer de qualquer jeito, cara. Se você é um desertor, você vai ser executado na hora. O cara não tem opção. O cara tem que lutar até a morte. E como eles estavam sendo invadidos, isso aí é uma coisa que o Stalin, quando ele começa a traçar a estratégia, só dando uma situada. Num primeiro momento, os nazistas e os russos fazem um... Na verdade, os nazistas e os soviéticos fazem um tratado de não agressão. E os nazistas rompem esse tratado, que é o chamado Operação Barbarossa. E aí o Stalin diz que ele tem um surto de raiva. Fica um dia trancado no quarto. Quando ele sai, ele já começa a traçar a estratégia. Como estavam sendo invadidos, ele fala que o Exército Vermelho, o cara tinha que ter mais coragem recuar do que de ir pra frente. Ou seja, a ordem era: vai desertar, vai refugar, dá tiro pelas costas. Tem conversa. Então assim, você vai morrer. Tipo, se você recuar, a morte é certa. Vai pra frente que você tem uma chance de... Não, o lema era do exército russo era morra pela Rússia. Sim. Sim, até tem o Patton, tem uma frase interessante que ele fala, né? Que você não ganha a guerra morrendo no seu país. Você ganha a guerra fazendo o cara do outro lado morrer no seu país. Agora, no caso dos russos, não dá certo, porque muita gente vai morrer pelo país, então... Não, literalmente, às vezes, essa era a ordem dos soldados, né? Tipo assim, você vai aqui, essa batalha aqui, vocês vão lá pra morrer. Mas vocês vão ficar lá e segurar o tanto que der até vocês morrerem. Não deu mais pra segurar, beleza, a gente manda outro, mas vocês vão lá pra morrer. Eles iam com essa consciência. O cara não. Ele não tinha escolha, era aquilo mesmo. E acho que é por isso que o russo tem essa fama de tough, né? De durão, de. Eles têm porque eles são durão pra cacete. É, eu sabia. Eu tava esperando a hora que Saldanha ia soltar franga pros russos, né, cara? Cara, pois é. Não, é foda. Eu vou admitir que eu fiquei muito surpreso, fazendo um spoiler aqui, que você não incluiu russos na sua lista. Pois é, foi uma opção que, na verdade, a minha lista original tinha dois casos de russos dos três. Eu fui cortando e deixei sem nenhum. Acho que isso dá um programa só de casos de russos. Bom, voltando aqui ao nosso fato histórico. Então, os nazistas estavam lá tentando tomar Stalingrado. Tava aquela batalha sangrenta. Tinha um prédio lá no centro de Stalingrado, né? Prédio de 4 andares, que era um lugar extremamente estratégico. E aí um cidadão de nome Yakov Pavlov, que era um ele não é, ele era um sargento, ele nem era alta patente, né? Ele foi ordenado a comandar um pelotão que estava ali defendendo Stalingrado desse prédio em questão, né? Era um... se não estou enganado, ele herdou o pelotão. Sim. Você falou que ele não era ele não tinha patente, ele era apenas um sargento. É porque não tinha ninguém de patente maior do que ele lá para comandar. Isso. Ou o pessoal tava todo fudido, ou morreu, ou tava fudido, tava na merda. Exatamente. Não tinha quem, realmente, sobrou pra ele. Só que o que aconteceu? Ele pegou o prédio lá e ele conseguiu segurar a invasão ali, inclusive de Panzer, né? Durante meses. Ele... Começa o quê? 42, não é? É 1942, mas especificamente. Então... Achei aqui. Setembro. Aí ele começou a segurar em 27 de setembro... E manteve o prédio até 25 de novembro, né? Que, olha só, meu aniversário. Eu tinha visto aqui que que eu tinha visto era 23, ele ganhava ainda 5 dias. Ele começou no dia 23 de setembro, 4 dias que ele tinha a mais. Isso. E aí quando finalmente chegou o chefe fósforo lá pra dar um relief, né? Como é que a gente fala em português? Um alívio. É, mas não é bem essa palavra, pra render, pra sim, salvar. Sim, render, exatamente. A palavra seria essa. Cara, pra quem não tá visualizando, é a gente pensar aqueles jogos de tiro que você tem hordas de inimigo. O cara fez isso, o cara ficou 2 meses enfrentando hordas de nazistas. Literalmente, é isso mesmo. Inicialmente era um grupo bem pequeno e mal armado. Depois que eles conseguiram estabelecer uma forma de contato com o resto da linha russa e receberam mais armamentos e mais gente, mas não muito mais gente. Era pouca gente. Um túnel ou isso, uma trincheira. Uma trincheira, isso, para poder estabelecer a linha de suprimento ali. E aí ele colocou um rifle antitanque no topo do prédio, que foi como ele destruiu os panzers, como você falou. E estrategicamente ele colocou snipers em cada parede, cada janela do prédio. Então, vinha um tanque ao longe, ele conseguia destruir o tanque com rifle antitanque, e pelo da distância que ele estava, o tanque não, e como ele estava no quarto andar, no alto, o tanque não conseguia levantar o seu canhão suficiente para contra-atacar. Então o tanque não conseguia atacar. Quando vinham pessoas andando, os snipers, né, os atiradores de elite, matavam também. E pronto, ninguém conseguia se aproximar. E o fato da bateria antitanque estar no topo do edifício dava uma vantagem estratégica muito grande, porque o ponto fraco do Panzer era exatamente na parte de cima. É onde, era onde ele tinha blindagem mais fraca. Exatamente. E dali, daquele tiro de cima lá... Seria ou em cima ou embaixo, né? Que é a esteira também. Que era... Sim, sim. E ele até foi criativo, porque o que, que ele fez? Dentro do prédio ali, ele cavou não. Ele arrebentou um buraco entre os andares para poder facilitar a movimentação interna. Em vez de usar as escadas do prédio mesmo, eles usavam esse buraco por dentro. Então ele elaborou todo um esquema tático, lógico, dentro do prédio, que ele conseguiu segurar um porrilhão de ataques do exército alemão e segurou tanto que praticamente sozinho ali ele defendeu o Stalingrado. Sozinho não, mas... Defendeu aquele pedaço. Aquele pedaço, Stalingrado foi uma loucura, porque o Hitler tinha dois objetivos em atacar Stalingrado. Um era ter um acesso pro Oriente Médio, porque ele precisava desesperadamente de petróleo. Então Stalingrado fica ali já no sul da Rússia. Me falar sul da Rússia é bem complicado, mas o sul da Rússia europeia, que seria o caminho que ele precisaria para cortar da Ucrânia para o Irã, para os países do Oriente Médio. E além disso, ele queria dar um golpe moral, você atacar a cidade que tem o nome do cara do líder, lado. Né? Com certeza. E aí os russos defenderam aquilo ali com unhas e dentes. A Batalha de Stalingrado foi de 42. Você falou do seu aniversário, do dia do meu aniversário de 42 até 2 de fevereiro de 43. Ou seja, eles ficaram mais de 6 meses na luta, rua a rua, pela cidade. Vocês falaram da... Vocês fizeram a comparação com o videogame. Uma comparação para visualizar, além da questão das hordas, para visualizar o quão eles estavam em desvantagem. Lembra do Senhor dos Anéis, da Batalha de Helm's Deep? Lá, que é todo... Porra, caralho, como é que eles seguraram aquele negócio? Cara, o pelotão de Pavlov segurou muito mais. Não, e era muito menos gente. É isso, era muito menos gente. E não tinha porra de elfo que acertava todos os tiros magicamente, não, cara. Tô falando da versão do filme. Eu não sei porque os snipers deviam ser sinistros. Vou falar de sniper sinistro daqui a pouco, segura aí. Já que você falou aí do videogame também, vale lembrar que esse evento aí histórico, ele foi recriado em vários jogos de guerra, né? Teve no Call of Duty, no Red Orchestra, no Company of Heroes, parece também. Tem vários jogos que recriaram de uma forma ou de outra, ou fizeram referência a esse evento aí, da defesa da fortaleza aí do Pavlov. Que inclusive no final ele ganhou um título aí de herói da União Soviética. Merecido, né? Merecidíssimo, né? E eu acho massa que esses títulos de herói da União Soviética, se fosse aqui no Brasil, cagamos, né? Porque até isso é uma coisa que o Lionel vai falar mais pra frente, mas a gente não tem muito esse respeito. Esses heróis da União Soviética, o Pavlov acho que já morreu, né? Provavelmente. Ah, eu acho que todos eles já morreram. Olha que russo é. Mas, tipo, tem alguns velhinhos aí, veteranos da Segunda Guerra, e os caras são reverenciados. Você pega os desfiles do Dia da Vitória, no dia 9 de maio, você vê, assim, a população saudando os velhinhos como heróis mesmo. Não é essa coisa que simplesmente deram uma pratinha colada num durex, puseram no peito do cara e falou: segue tua vida. Não, os caras são realmente heróis. Sim. Pavlov morreu em 81, tá? Mas aí durou pra caceta ainda. Nasceu em 1917, foi até 81, é. O Kalashnikov ganhou esse título de herói da União Soviética, você sabe, não, né? Eu tenho quase certeza que sim. Indiretamente, o que ele já fez pelo exército russo, né? Por todos os exércitos, todas as forças armadas do mundo, né? Não, o exército americano usa? Não, o exército americano usa... M16. A M16, que é inspirado no AK-47. Olha, ele não ganhou o herói da União Soviética, mas ele ganhou umas 5 medalhas, inclusive herói do trabalho socialista 2 vezes... Ordem da Estrela Vermelha, Ordem da Grande Guerra Patriótica de Primeira Classe e Ordem de Lenin 3 vezes. Aí, outro fodão também. Pô, a gente, já que a gente desvirtou do assunto um pouco, eu tava outro dia assistindo um documentário no Discovery que era as armas que dá um top legal também pra gente fazer depois, se for o caso, as armas que mais mudaram o mundo, né? E aí, em segundo lugar, tava a AK-47. Eu tenho um livro sobre a AK-47 que é muito legal, que fala justamente disso. E assim, já que a gente já virou esse assunto, ele morreu relativamente pobre, morreu tem 2 anos. Ele morreu pobre porque ele nunca ganhou dinheiro com patente da arma. Ah, não, mas claro, ele tava na União Soviética. Não, mas mesmo depois, ele ganhava dinheiro fazendo palestra, fazendo... E ele tinha, no final da vida, acho que teve uma vodka com o nome dele na Rússia que dava um dinheiro pra ele. Porque tudo na Rússia vira nome de vodka, né? Tipo, você pega o Gorbachev, tem nome de vodka. Isso aí era um problema na Rússia mesmo, né? Os caras que revolucionavam e não colhiam os frutos financeiros da questão, né? Mas, enfim, isso é uma discussão para outro dia. Pegar que o AK-47 é a única arma de fogo que aparece em uma bandeira de país. Sim, a bandeira de Moçambique. Moçambique, isso. Finalizando a casa de Pavlov aqui, eu lembrei de uma citação, só que eu não tô lembrando de quem é, mas que disse que o pelotão de Pavlov sozinho matou mais alemães do que todos os franceses na tomada de Paris. Isso é verdade. Mas interessante, a gente, quando fala de exército nazista, a gente sempre pensa em alemão. Na verdade, não era só alemão, era croata, húngaro, romeno, finlandês, austríaco, essa galera toda que fazia o exército. Então, por exemplo, eu sei que na casa de Pavlov a primeira resistência, a primeira horda que veio era de húngaros. Depois, mas matar mais alemão do que os franceses não é tão difícil. Mas, e eu falei alemão aqui no sentido tropa de elite. Exatamente, é que é inimigo, é alemão. Então, graças à fodeza do sargento Pavlov, a gente brinda e é o nosso primeiro fato aí, né? Sim. Lista! Primeiro fato que eu vou comentar aqui é um pouquinho mais antigo do que a casa de Pavlov, que o Dario falou. A gente vai voltar um pouquinho no ano de 147 a.C. Nossa, só um pouquinho. Só assim. Outro dia. Mas era uma época também que você tinha umas guerras encarniçadas e tinha também um movimento de conquistadores. Você tinha um povo invadindo a terra dos outros. E no caso a gente está falando aqui da guerra da Lusitânia. Sim, Portugal. Estamos falando de Portugal. Por que é interessante essa guerra da Lusitânia? É uma guerra de conquista romana como outras tantas que a gente viu na história. No entanto, não sei se vocês vão conseguir pegar a referência, mas os romanos iam passando como um trator e já tinham dominado praticamente toda a parte que a gente fala das províncias ibéricas. No entanto, uma pequena região de irredutíveis celtas não deixavam os romanos dominar. Um abraço, fica... Asterix. Cara, a gente fica... Por que eu escolhi esse fato? Vou até malditos explicar antes. Romanos. Os romanos são os neuróticos. Isso. Mas por que eu escolhi esse fato? Porque a gente maltrata muito. Acho que Lionel, pelo sobrenome, deve ser também. Dario, com certeza, eu já sei. Eu também. Nós três temos ascendência portuguesa, assim como boa parte da população brasileira. E a gente, a vida inteira, aprende que português é um bando de... O maior mérito militar português que a gente aprende foi fugir de Napoleão. Então, assim... Desculpa, é um pouco... só um parênteses. Ah. O Dom João fugiu de Napoleão. O povo português ficou lá e resistiu bravamente. Sim, mas eu digo, a figura não tem, a gente não tem muito heróis portugueses, tá, colocando beleza. Assim. Tem Eusébio, Cristiano Ronaldo. E a gente vê os franceses, que como a gente falou, se renderam para os nazistas com 3 palavras, né? As primeiras palavras do francês em toda a guerra, qual que é? Eu me rendo? Eu me rendo sempre. eu tinha pensado nisso, mas eu tava esperando o Saldanha falar isso em francês. Não vai ser. Je suis rendu. Mas o... E eles ficaram com Asterix como a figura de herói herói de resistência contra o imperialismo, coisa e tal. Sendo que o Asterix de verdade era português, era o Viriato. Então, é o Viriatix. Não, Viriatix. O Viriato era um líder de guerra, que a história de vida dele é muito interessante. Dizem que o primeiro você tem, nesse contexto de tentativa de dominação, um líder romano, ele tenta fazer um acordo com o seu Tíberos. E aí ele faz uma reunião, fala, ó, vem todo mundo, que a gente vai selar a paz aqui. Quando chega todo mundo, rola um massacre. E nesse massacre morre velho, morre criança, morre mulher, sobrevivem poucos, entre eles o pequeno Viriato, que jura vingança. Nisso daí, ele vai crescendo. Quando os romanos, 10 anos depois, tentam se apossar realmente da Lusitânia, eles começam com táticas de guerrilha, eles começam com pequenos ataques a tropas romanas, no esquema de bateu e fugiu rapidinho, e consegue retardar o Viriato. Fica a guerra da Lusitânia dura de 147 até 139, ou seja, são 6 anos lutando contra talvez a máquina de guerra mais poderosa. Uma potência inacreditável, né? Assim, acho que a gente não tem a dimensão do que era a potência romana. Exatamente. A gente não tem um parâmetro hoje. É, eles eram muito, muito mais pica-grossa do que, digamos, o exército americano é hoje. Sim, em comparação com os comparativamente, outros. Comparativamente, é. Claro. Era muito mais. No tempo dele só tinha um povo que dava o... Seria assim, o exército americano hoje invadindo a Somália, por exemplo. Seria isso. E imagina os somalis segurando o Black Hawk Down lá, que ele segurou alguns dias. Imagina fazer isso por 5, 6 anos. Então o Viriato consegue segurar os romanos por esse tempo e só perde porque ele é traído por gente da própria tropa. Alguns tenentes deles começam a receber propostas dos romanos e acabam traindo o Viriato. E ainda tem um fato pra gente colocar, aquela coisa do filme ainda, que no final os caras matam o Viriato e vão receber o dinheiro. E aí os nomes deles são os Audax de Talcos e Minuros, vão receber o dinheiro, e o Sépio, que era o líder romano, manda matar os caras, que fala que Roma não negocia com traidores. Caralho. E assim... esse era a piada de português aqui. E o único lugar que você vê alguma coisinha de Viriato é em Portugal mesmo. Você tem nos Lusíadas, faz uma menção ao Viriato. Fora isso, é totalmente esquecido, a gente fica mal sabendo. É assim, a própria história dele também sabe-se muito pouco da vida dele, né? Ele tem essa aura meio mítica, né? Meio quase que de lenda, né? Porque... Que nunca foi nunca foi empecilho pra ninguém virar herói, pelo contrário. Ô Saldanha, mas assim, tem até uns outros personagens que até fazem um link com o seu próximo... seu próximo item da lista, que Roma sempre teve essa questão, não sei se é o caso com o Viriato, mas sempre teve essa questão de apagar da história aqueles que conseguiram dar testa a ela. Acho que até para manter essa imagem de invencível, né? Que isso, o Império Romano Roma tinha. Não, isso aí, qualquer situação de guerra, quem escreve a história são os vencedores. É, mas Roma apagava. Eu acho que talvez a gente não saiba tanto da história. Primeiro, porque realmente era uma civilização pequena e que foi, né, engolida por um império gigantesco. Mas também acho que esse império talvez tenha feito um esforço extra para que as pessoas não lembrassem dele. Até mesmo porque quando você tem uma figura igual o Viriato, na época você precisava matar, porque isso daí fazia com que o carinha que estava lá no interior da Dácia, que era uma outra província, falasse assim, e se a gente começasse a tentar dar porrada nesses caras? Você cria um mártir, né? Você cria um herói, uma inspiração. Exatamente. Mas eu acho que principalmente o uso moderno do personagem que é mal feito. Eu queria... Na época a gente entende, eles apagaram, assim como na época eles apagaram Aníbal. Mas por que a gente não... não sabe mais desse cara. É isso que eu queria mais. Só, e tem um romance sobre o Viriato, que eu vou falar pra vocês como é que chama em 2 minutos, porque agora que eu lembrei que tinha esse romance. Aí, ó, dá um enquanto filme isso, maneiro. É isso, enquanto isso, Dario. É, porra, caramba, puta que pariu. Às vezes o entrosamento atrapalha. Eu ia lhe perguntar quem você acha que devia dirigir esse filme. Mel Gibson. Muito bom. Mas muito o Mel Gibson ia dar um jeito de colocar os judeus no meio do... É, os judeus fazendo merda no meio do filme. Não, na verdade, quem tava controlando os romanos foram os judeus. Mas olha só, hoje, ainda em Portugal, às vezes você pensa, nossa, mas o Império Romano chegou tão longe, né? Você vai em Portugal, eu tive em Évora, e lá você vê ruínas romanas, tem o Templo de Diana, acho que é o nome lá. Tem Braga também, acho que tem um negócio grande. E salvo engano, ô Saldanha, é engraçado até, eu comentei aqui, passando da questão que os romanos apagam da história aqueles que lhe deram testa, né? Me parece que essa guerra, eles estavam tentando usar a Península Ibérica para atacar Cartago, né? Cartago. É, na verdade, as guerras aconteciam meio que ao mesmo tempo. Qual era o objetivo deles? Era dominar. Sim. Os caras queriam dominar de qualquer jeito. O livro que eu tava comentando se chama Viriato. Olha que nome criativo. Quem poderia imaginar, né? O autor é Teófilo Braga, é um autor português. Mas, você vê, a gente mal sabe dele aqui. Se você pensar, a gente apaga os próprios heróis nacionais, a gente não mal sabe de zumbi. A gente teria que pensar. A história no Brasil é muito feita de fora pra dentro, nunca de dentro pra fora. E talvez até a gente tenha herdado isso, né? Essa cultura de não valorizar o que é nosso, tivemos de quem herdar também, né? Pelo visto, os portugueses também não têm essa cultura. Sim, sim. Lista! Eu queria falar aqui então sobre Simo Raiha. Dario, minha pronúncia do finlandês foi adequada? Foi? Sim. O A com trema no novo acordo ortográfico finlandês pronuncia. Correto. Dá pra perceber assim um sotaque meio. Da região da Lapônia? Mas tá bom, engano. Dá pra passar, né? Tá. Eu devo dizer até que eu escolhi Simo Raiha porque eu pensei que eu ia. Causar intriga com Saldanha. Eu pensei que Saldanha ia trazer ali uns 3 exemplos russos e não, eu vou trazer então um cara que matou muito russo. Mas eu vou brigar com ele. Que decepção. Calma, tô deixando você expor ainda. deixa eu mesmo fazer a corda pra me enrolar aqui, né? Tá, Simo Raiha, também conhecido como a Morte Branca, né? Basicamente ele é a coisa mais legal da história da Finlândia e aí eu tô incluindo Angry Birds. Ele é... Pera aí, o Witcher é da Finlândia também, não é? E a Nokia também, mas Simo Raiha é mais foda que todos eles. A Absolute é da Finlândia também, não é? É, agora a gente já... Não, acho que é da Suécia. Você escapou então dessa. Tá, ele é simplesmente o atirador de elite mais fodão da história da humanidade. O sujeito conseguiu matar 500 pessoas só com rifle durante um período de 100 dias. Assim, contextualiza o período também. Bem lembrado. Tá, só contextualizando aqui. No começo da Segunda Guerra, né, teve aquele momento de apagar a luz na suruba, e vale tudo. Fazendo aí o link com episódios anteriores, vale tudo. E ninguém é de ninguém, a União Soviética aproveitou aquele barata voa lá para invadir a Finlândia para tomar parte do território para ela. Isso aí ficou conhecido na época como a Guerra do Inverno. E aí a Finlândia, né, um país minúsculo, na época tinha, sei lá, 3 milhões de habitantes, tendo que se defender contra a potência da União Soviética, que tinha 171 milhões de pessoas. Simo Raiha, então, Simo Raiha, não sei, vamos chamar de Simo para facilitar, Siminho. Ele era, foi criado como fazendeiro, né? Ele já tinha servido ao exército por um ano, que lá era obrigatório. Então ele teve lá um certo treinamento, de apenas um ano, mas teve. Foi chamado a ajudar com a invasão. Botou o rifle dele, o rifle de caça dele, debaixo do braço. Foi pro meio da floresta, debaixo de neve, debaixo e 20 graus abaixo de zero. Sabe como é que se chama isso na Finlândia? Primavera. Bom, basicamente era isso. Ele passava o dia escondido no meio da floresta e aproximava um russo, matava. Aproximava outro russo, matava. Outro russo, matava. E aí, só com rifle, foram 500 mortes em 100 dias. É a segunda vez que eu friso que é só com rifle, porque ele também matou mais umas 200 e poucas pessoas com a metralhadora. Então, o número de mortes dele passa de 700. Mas aí eu vou tirar o valor do Simurraia. Você pediu, eu vou tirar. Por quê? Dario já explicou como é que era Stalingrado, a gente falou qual era a estratégia dos russos. Ele tinha muito russo pra matar. Os russos botavam lá os caras pra ele matar pra acabar as balas dele. Mas é que tá, velho. Os russos mandaram outros atirador de elite pra tentar matar ele e não conseguiram. Os russos mandaram artilharia pra explodir e não conseguiram. Pra explodir a região. Fizeram uma parede de fogo pra tentar tirar ele da floresta e não conseguiram tirar. E a gente tá falando, é até bom frisar, de um tampinha de 1,60m. Desculpa, Dario, não é nada pessoal. Mas... Deixa. Vai que é bom. Você sabe o que é o pior das mortes dele? Ele usava um rifle sem mira. Não, sem mira telescópica. Sem mira telescópica. Ele mirava no Iron Sights, né? Que isso. Aquela marcação de ferro lá. Tem que ter uma história que quando... É o apertar o R2 do... É, o cara dispensava o R2, né, cara? Segundo ele, isso foi pensado. A mira telescópica faria com que ele fosse mais facilmente identificado. Porque... Teria um reflexo. E além disso, o frio também embaça a mira. Ia fazer com que a mira dele ficasse prejudicada. E aí eu não entendo de arma, não sei se um de vocês entende, mas parece que com a mira telescópica ele teria que levantar a cabeça de uma forma diferente e isso tornaria ele um alvo mais fácil. É porque ela fica mais projetada, né? Mais pra cima. E o Iron Sight, só você dar uma olhadinha, você já... Deve ter muita morte na cagada. Eu vou tirar pra lá. Não. Pera aí. Velho, a gente tá falando... Cara, assim, você atirar de longa distância, não basta você mirar, botar o cara ali, igual você vê no filme, aquela mirinha preta, assim, para no meio da testa. Centralizando, cara, né? Certo. Mas não é assim que funciona, não. Você tem que levar em conta vento, a gravidade, né? sim, a trajetória sim. da bala, o vento. É porque vocês jogam Battlefield, vocês jogam com os americanos, que a arma tem aquele pontinho vermelho. Você joga com o russo, você tem aquele monte de tracinho, aquilo ali é justamente os cálculos de compensação de gravidade. Aí você tem que aprender a mexer naquela desgraça. Mas no Sniper Elite, que eu tava jogando via no Xbox, se jogar no nível hardcore, é assim a parada também, cara. Você tem que dar um tiro antes, perto ali, pra ter uma noção da onde gravidade. Onde é que a bala tá indo e depois compensar, tá, né? É, exatamente. Saldanha, se você tá dizendo que foi cagada, leve em consideração que são 5 mortes por dia. E isso numa época do ano, né? Apesar de você ter tem chamado de primavera. Cara, era muito sortudo. Mas uma época do ano, é uma época do ano que o dia só tem claridade 5 horas. Então, era uma morte por hora. É muito impressionante. E lembrando, isso com o rifle, tá? Eu não tô contando o que ele fez com a metralhadora. Mas tem uma história que um general finlandês, quando os russos invadem a Finlândia, ele teria dito assim: eles são tão grandes, nós somos tão pequenos, eles são tantos, nós tão poucos, a Finlândia é tão estreita, como é que a gente vai enterrar tanta gente? Os finlandeses eram meio do mal também. O fode toda essa história do Simorraia seria muito foda. O problema é que ele tava lutando muito pelo lado errado, né? Aí você fala, cara, é maneiro, coisa, você olha com aquela fardinha igual da SS, você fala, Aí é foda. É foda. Mas assim, nesse começo de Segunda Guerra, a Rússia também não estava ainda, né, propriamente do lado dos aliados, e ela estava invadindo o território do cara. Acho que isso é uma coisa com a qual todos nós podemos... Não, mas isso é 39, 40 já. Não, mas sim, mas de toda forma, o que eu tô falando é isso. Pô, você consegue se simpatizar com o cara que tá defendendo a terra dele. Se ele tá lá, tá do lado do eixo, beleza. Não vou entrar nesse mérito. Mas os russos invadiram a terra dele. Vou botar meu rifle embaixo do braço e vou expulsar esses caras daqui. Então, só já que a gente tá falando de defendendo a terra dele, dois carinhas maneiros. Vasily March, saca? Vasily Vaitsev March, que é o cara do Círculo de Fogo. Todo mundo acho que viu o filme. E uma que não tem filme, tinha que ter, que é a maior sniper feminina de todos os tempos, Lyudmila Pavlichenko. Sim. Que também matou, ela tem 309 mortes confirmadas, cara. Sendo que desses 309, 36 foram snipers inimigos. E era sinistra a mulher também. Então, só pra pegar dois. Serviu de inspiração pra personagem Sniper Wolf do Metal Gear Solid. Aí eu não tenho, porque eu tenho um negócio chamado vida sexual, eu não... Eu também confesso que eu nunca joguei. Saldanha de novo pagando de comedor, cara. Quem ele pensa que tá enganando, né? Sim, mas Saldanha, só outra coisa, comentando em cima de outra fala sua aí, você disse que os russos estavam mandando gente aí pra cima da Finlândia e tal. A história de Simo Raiha acaba porque depois desses 100 dias ele acabou levando um tiro na cara, né? Isso é o mais bizarro. Um tiro de uma bala explosiva. Carga explosiva. Isso. Ainda. Pois é. Acabou a história. Não. Ele foi, matou o cara que atirou nele, ainda que teve forças pra isso, e depois ficou em coma durante aproximadamente uma semana. Ele acordou, dizem, né, coincidentemente, no dia que a guerra acabou, porque os russos, a ONU da época, né, a entidade equivalente à ONU da época, era a Liga das Nações. Isso, a Liga das Nações entendeu que a invasão russa era ilegal, então os russos retraíram. A Finlândia ficou muito pouco de ser um Estado soviético também. Isso. O que. Aí é isso. Foi uma coincidência, ele acordou no mesmo dia. Não. Eu acho que na hora que ele acordou, os russos falaram: porra, o filho da puta acordou. Não. Vamos acabar essa guerra logo. Assina o tratado de paz. O Schumacher que acordou no dia da estreia da Alemanha na Copa. Por aí. E ele acordou com a cara do Pizza The Hut do SOS, tem um louco solto no espaço. Tô vendo a foto dele aqui, a cara do cara tá toda derretida. Se você procurar no Google, acho que a primeira imagem provavelmente vai ser essa. O cara passou o resto da vida meio deformado e, porra, uma carga explosiva não conseguiu matar o cara. Não, ele tomou o tiro. Ele era foda pra caralho! Ele tomou o tiro lá pros anos 40 e foi morrer em 98. cara viveu até os 96 anos e morreu de velhice. Sério, a promotoria encerra. E aí, Saldanha? O que você tem a dizer? Não, o cara era foda, já te falei. Só tava do lado errado. Lista! Meu segundo lugar aqui, minha segunda indicação, eu coloquei a guerra mais longa da história da humanidade. A guerra de 335 anos. Que também foi uma das menos sangrentas, porque não teve nenhuma morte. Porra, aí é mole, porra. Aí é mole. Olha, só uma coisa. Guerra da Coreia está contando ainda, né? Guerra acabou, da Coreia. Nunca houve formalmente... O cessar-fogo. Contextualizando um pouco essa guerra, aí eu vou estar falando aqui de cabeça, Saldanha me corrija aí se eu estiver errado em alguma coisa. Ah, sim. Mas era o período lá de guerra civil na Inglaterra, né? A Elizabeth I tinha morrido, aí quem assumiu foi o primo dela, James Stewart. E aí o James Stewart ele era filho da rainha da Escócia. Então, quando ele assumiu, ele estava pela primeira vez unificando ali a Inglaterra, a Irlanda e a Escócia, né? E o que que aconteceu? Isso aí não deixou muita gente muito feliz, né? E começou uma guerra civil lá, um período de rebelião, e aí tiveram dois lados, né? Teve o lado dos realistas que defendiam o rei e o lado dos parlamentaristas que queriam derrubar o James Stewart. Só, né? Colocando isso, a gente está falando de 1650, mais ou menos. É, 1650, século XVII, né? Isso. Só que o lado dos realistas estavam muito mais enfraquecidos, eram significativamente menores, né? Quem estava vencendo a guerra foram os parlamentaristas. Aí nessa brincadeira aí, quando a guerra já estava acontecendo, os holandeses resolveram escolher um lado. Até então, os holandeses estavam meio em cima do muro, né? E acreditava-se que eles teriam uma tendência a escolher o lado do rei, porque eles tinham uma aliança muito forte com a coroa inglesa até então, mas eles optaram por escolher o lado vencedor, que era o lado dos parlamentaristas. E nisso estava rolando lá a guerra, os holandeses assumiram esse lado que eu falei, e aí os realistas ficaram meio putos com a posição dos holandeses e começaram a escrotizar os holandeses, né? E os holandeses eram muito fortes na batalha naval. E os realistas começaram a escrotizar as embarcações holandesas, né, que entravam no canal da Inglaterra. Eles começaram a saquear essas embarcações, danificar. E só que os realistas já estavam muito fodidos nesse período. E aí, quanto mais a guerra avançada, mais eles iam se retraindo, né? Aí eles foram sendo forçados a se retrair lá para região das Ilhas Sorlingas, ali na Cornualha, né? É um arquipélagozinho bem mequetrefe, de extensão de cerca de 16 quilômetros quadrados. São 146 ilhas, ou seja, você pega esses 16 quilômetros quadrados, divide por 146 ilhas. Isso aí que os Deve ter uma pessoa morando em cada ilha, né? Não, acho que só cinco são habitadas. Imagina a merda que não é pra comprar uma pizza, né? Pra pedir uma pizza nessa ilha. Sim, porque fica 46 quilômetros da costa, ou seja, até pra entregar vai ser uma merda. Aí os holandeses cercaram esse arquipélago, né? Com os navios, putos com os danos que os realistas tinham feito nas embarcações dele, e exigiram que os realistas que estavam ainda ali pagassem uma indenização pelo prejuízo que eles tiveram. Mas os realistas recusaram, né? Aí, no caso ali, quem era o cabeça lá do contingente era um holandês, era o almirante, aí eu não falo holandês, me corrija aí, Lionel, Maarten Harpesson Tromp. Aí ele declarou guerra contra as Ilhas Sorlingas naquele momento. Falou, porra, a partir de agora a Holanda está em guerra contra as Ilhas Sorlingas. E ficou aquele bloqueio lá 3 meses depois, não teve morte nenhuma, até que os realistas chegaram à conclusão que não tinha muito o que fazer, se renderam. E se entregaram. E naquele momento o conflito cessou. Só que eles esqueceram de assinar um tratado de paz. E o que que acontece? Esse período de guerra, ele ficou valendo, ficou ativo, até 1986, quando um cidadão, um historiador, deixa eu ver até o nome do cara aqui. Roy Duncan, ele falou assim, ó, a gente tá em guerra aqui com a Holanda, vocês estão sabendo? Aí que eles foram olhar no livro de história e realmente os caras saíram lá tiraram o cerco lá as Ilhas Sorlingas, mas esqueceram de declarar o fim da guerra. E aí finalmente o embaixador holandês, de nome, me corrija aí, Lionel, Jonker Hein Ridekor, foi lá, visitou as ilhas para assinar o tratado de paz 335 anos depois, né? E ele até fez uma piada falando assim que os habitantes lá das Ilhas Sorlingas deviam estar se cagando porque sabiam que os holandeses poderiam atacar a qualquer momento. E foi isso, cara. Foi uma guerra assim que ficou ativa durante 335 anos, mas que não aconteceu nada. Ela se resolveu ali naquele momento, mas o pessoal esqueceu que aquilo estava acontecendo. Quantas outras guerras não aconteceram ao longo desse período, né? Guerras começaram, guerras acabaram. Porra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Sim, e os caras estavam lá em estado de guerra ainda, apesar de não efetivamente, né, não tá acontecendo nada. Se é que tinha alguém morando nessas ilhas durante esse período, porque puta que faz, né? E ainda bem que isso, o cara se tocou disso aí nos anos 80, né? Já, um período mais pacífico da história da humanidade. Se fosse, como eu falei, na época de Barata Voa, da Segunda Guerra, era capaz até de alguém ter aproveitado. Ó, vamos tomar, vamos tomar essa merda aí. E é isso, né? Ninguém nada acrescentar. Saldanha até agora falou nada. Eu estou falando igual um retardado no mudo aqui. Tem 20 minutos. Sério. Porra, fiz várias piadas boas. Ô, cara, eu achei que você tava deliberadamente me ignorando. Não. Mas que por falar... que você coloca no mudo? Eu esbarrei, cara. Eu esbarrei no botão. Pô, eu ia comentar que você tá muito calado. Essa coisa da guerra não ter feito baixas, essa guerra entre Inglaterra e Holanda sem baixas é mais ou menos. Porque você pensar que ali nos anos 80, no início, no final dos anos 70, os hooligans ingleses e os hooligans holandeses estavam com baixa de guerra. Tava uma declaração formal ali. Devia ter algum deles que era das Ilhas Solindas. Pode crer, então tem que rever esse histórico aí. Mas cara, eu lembro... Peraí, então esses hooligans aí são criminosos de guerra, né, cara? Joga toda uma luz nova em cima dos hooligans aí? Não, mas matar os outros não é crime de guerra. Crime de guerra tem lá as coisas que tem até um... Mas eram civis, Saldanha. O hooligan do outro lado é civil? É, então. Mas o hooligan desse lado também é civil, e aí? Ué, os dois são criminosos de guerra. Tá certo. Mas lendo sobre essa loucura da guerra mais longa, eu acabei chegando na guerra mais curta, vocês viram isso? Não. Não. A guerra anglo-zanzibariana, que em 1896 teve uma guerra que, quando morreu lá o sultão de Zanzibar, eles declararam guerra às 9 horas da manhã. Às 9h02 começou um bombardeio inglês, às 9h45 acabou a guerra. Caralho. Eu já tive brigas na época de escola que duraram mais do que isso aí, cara. Só que me segura, senão eu mato. Só isso aí durou mais tempo, cara. Olha, e ó, morreu gente. Morreram 500 mais ou menos do lado de Zanzibar e um marinheiro foi ferido do lado dos ingleses. Aproveitamento muito melhor do que a guerra aí das Ilhas Sorrisas. Pois era, você colocando as contas aí, quantos mortos por dia, coisa e tal. Porra. Lista! Mais uma vez eu vou voltar no tempo, e agora eu vou voltar menos. Se bem que ela terminou em 1986, eu vou voltar pro ano de 101. Cuidado, hein? Cuidado. Um S, a diferença que faz, né? Vocês estão muito engraçadinhos, Rodney. No ano de 133 a.C. Mas aí eu tenho que voltar um pouquinho antes pra falar um pouco do cenário dessa época. A gente tá falando aqui da época também, os romanos, mais uma vez, a questão da dominação romana. E tinha rolado um pouquinho antes a Terceira Guerra Púnica. Pra quem não sabe o que é a Terceira Guerra Púnica, a gente teve duas guerras púnicas antes, ó. Que são as guerras entre Roma e Cartago. Porra, ó o spoiler, porra! São as guerras entre Roma e Cartago. A Segunda Guerra Púnica é aquela do Aníbal, que todo mundo conhece, que ele chegou, atravessou com os elefantes, chegou aos portões de Roma e não atacou. E a terceira foi, na verdade, um massacre. Foi Roma devolvendo. E quando terminou a Terceira Guerra Púnica, eles derrubaram a cidade, salgaram a terra e amaldiçoaram o nome. Aquilo que o Lionel estava falando de esquecer, fazer o adversário ser esquecido. Cartago, eles ficaram com essa ideia: vamos fazer esses caras serem esquecidos. E aí, toda a guerra romana, uma das coisas que... Desculpa, Saldanha, só se eu puder indicar o livro de Patrick Girard. É uma trilogia. É, a trilogia. É Aníbal, Amilcar e... Asdrúbal. Asdrúbal. Eu li essa trilogia também, é bem legal. Recomendo com força. Vai lá. Mas enfim, um dos objetivos da guerra, na época, era fazer escravo. Só que essa guerra foi um massacre tão grande que eles fizeram escravo demais. Então, mandaram, e tinha até, para não ter mais cartaginense, eles fizeram uma onda que não podiam ter homens e mulheres cartaginenses sendo vendidos para o mesmo lugar. Justamente para evitar a procriação, para o povo morrer, para acabar essa história. E o grande herói da Terceira Guerra Púnica é o Cipião Emiliano, que era filho adotivo do Cipião Africano, que era o... O nome quê? O nome romano. Scipios. Emilianos? É Scipio, é. E os Scipios Africanos, que era o anterior. E aí eles voltaram com os soldados e um jovem tribuno, que era o Tibérios Sempronius Gracchus, que era, por acaso, cunhado do Scipios Emilianus. Ele, quando estava voltando dessa guerra, ele começou a reparar o quanto que o interior de Roma estava empobrecido. Por quê? Porque esse influxo grande de escravos, cada vez menos você tinha necessidade de trabalhadores livres. E com menos necessidade de trabalhadores livres, quem tinha terra maior sufocava os vizinhos e aumentava ainda mais a terra, e você começou a gerar uma coisa de mendicância. Os próprios veteranos de guerra estavam ficando mendigos, coisa e tal. E aí, no ano de 133, ele se elege tribuno da plebe, que era um cargo seria um deputado, mais ou menos, da Roma Antiga. E ele coloca e consegue um grande apoio para conseguir colocar uma legislação que é chamada Lex Sempronius Agrarias, que é uma lei de reforma agrária. E eu coloquei esse na lista justamente para a gente pensar, é considerada uma das primeiras legislações sociais antes de Cristo ainda. 133, o cara tá falando, a gente tem que pegar a terra pública, distribuir, limitar a quantidade de escravos, justamente para a população, para evitar que o rico vai ficando sempre mais rico e o pobre vai ficando cada vez mais pobre. Olha aí, Dario, esses esquerdopatas tentando tirar a terra dos homens de bem, viu? Mas, vê se pode um negócio desse. E a reação é exatamente essa. O que acontece com o Tibérios? Ele vai tendo uma série de empecilhos burocráticos, as pessoas vão tentando evitar que ele consiga fazer com que a legislação dele passe. Ele se reelege, ele fica mais um ano no cargo, que não era uma coisa meio irregular, mas ele consegue uma brecha. E no final, quando ele está tentando uma terceira reeleição, matam ele na pedrada. Porque na época os Reinaldo Azevedo e os Rodrigo Constantino eram um pouquinho mais machos e iam pra rua. E aí eles matam ele no meio do Fórum Romano, durante a campanha dele. Eles cercam o cara e matam o cara. Aí, ok, a gente acabou com isso. As legislações eram tão necessárias que várias delas passaram. Eles tiveram realmente que limitar o número de escravos, eles tiveram que realmente distribuir terra para os soldados. Só que 10 anos se passaram e aí aparece um outro Graco. Aparece Caio Graco, que era o irmão, ou como Dario gosta dos nomes romanos, Gaio Sempronius Gracchus, que era o irmão mais novo, que era ainda uma criança quando morreu Tibério. E aí ele entra para a vida política e vai ser tribuno também. Precisa. Desculpa um parênteses aqui. Precisa ter bolas para ver seu irmão morrer, falar: vou seguir a mesma carreira e vou tentar a mesma coisa que ele tentou. Sim, vem com sangue nos olhos. Ele vem com a legislação, com as reformas piores ainda do que a do Tibérios. Do Tibério, do irmão dele. E aí ele consegue uma eleição. E também vai passando por esse meio de... ele queria uma lei para responsabilizar mais os senadores. Aí ele já vem com o espírito de vingança, né? Tentando responsabilizar mais os senadores romanos e os tribunos. Quando ele fica sendo bloqueado ao longo do ano todo, quando ele vai tentar a reeleição, aí fala, ah não, agora a gente para com isso. E aí ele é perseguido e matam o homem também. Não, só uma coisa... Ninguém na época do Império Romano morria de doença, né? Cara, se você quisesse ser alguém, não morria. Mas isso aqui a gente não tá falando ainda de Império, isso ainda é República, isso aí é... Isso, é. Mas só uma coisa que acho que faltou falar, e me parece que ele era mais... Assim, ele era mais people's person do que o irmão, né? Ele tava mais... Ele sabia mais como lidar com esse tipo de... composição, digamos assim. Ele era... No final deu merda pros dois, mas... quem poderia prever, por sinal, né? Mas... Na verdade, ele já pega um pouco da moral do irmão dele, que já era o mártir do povo, e aí ele veste isso. Na verdade, tem uma coisa interessante, que os dois, eles eram patrícios. Teoricamente, eles não poderiam ser tribunos da plebe se eles não abdicassem da condição de patrício, que era uma vantagem, e os dois abdicam disso para poder concorrer. Então, eles têm uma identificação com o populacho muito grande, que era muito mal vista na época dos romanos. Esses esquerdopatas, não sei não, viu? E sabe o que eu acho mais massa dessa história? É que se você conta um cara jovem, porque os dois eram muito jovens, você pensar, o Gaio Gracchus, acho que ele vive 154, se não me engano, 121, dá quanto? Dá 33 anos. Então eram dois caras muito jovens, políticos que tinham uma legislação à frente do seu tempo, uma coisa que era considerada como esquerdista, hoje em dia, como diz Lionel. Se a gente começar a traçar os paralelos, Tibério com Robert Kennedy, ou melhor, do Tibério com John Kennedy e o Gaius Gracchus com o Bob Kennedy, são imensos, cara. E a gente vê que quando a gente fala que a história é cíclica, esse é o episódio que eu acho mais emblemático de como que a história é cíclica. Isso é bem verdade mesmo. E você vê, os caras estavam tão à frente de seu tempo que hoje, porra, quantos milhares de anos depois, a gente hoje ainda não consegue... Hoje eles tomariam pedrada no Twitter. É, verdade. Hoje eles teriam gente falando que eles são os esquerdopatas. mas digo assim, hoje a gente ainda não conseguiu implementar, né? A gente ainda tem dificuldade ainda hoje. E os caras, porra, 100, 150 anos antes de Cristo, estavam pensando nisso já. Enfim, eu acho esse um dos episódios da história mais sensacionais. Acho que falta um filme, falta um livro, falta um jogo de videogame, falta qualquer coisa. Um seriado falando desses caras. Uma história em quadrinho que pretendo eu produzir. Legal. Eu acho que só eu, é só você que tá dando uma paralela. Pensar grande, porra. mas você falou em história em quadrinhos, seria legal. Uma série também, eu concordo, seria muito interessante, cara. Seria muito interessante. Não sei se haveria interesse, né, numa série que, pelo menos em tese, defenderia certo tipo de pensamento, mas que acho que seria muito legal, seria. Eu assistiria com certeza. Cara, a série Roma é sensacional, mas quando a gente fala, e até o Dario fez um comentário, fala assim, ah não, porque no Império Romano, e a gente tem essa tendência, tipo, quando a gente pensa Roma, a gente pensa no Império. O Império foi importante, mas a parte legal mesmo da história é a República, cara. Na República é que, porque cada ano mudava tudo, mudava todos os dirigentes, mudava... E isso daí que fazia a história ficar maneira. Tipo, um ano o cara tá fazendo a revolução, no outro ano tem outras revoluções pra fazer, vambora. Nessas horas que eu lamento, eu tive aula de direito romano na faculdade e eu lamento, mas meu professor é ruim pra caralho, sabe? Hoje, é engraçado que eu só comecei a ter mais interesse por história, de certa forma, recentemente. E eu penso, porra, quanto esse cara poderia ter passado e ele tava lá só cumprindo tabela, sabe? Dá até uma tristeza de pensar nisso. Cara, e é muito legal da história romana, eu adoro, como o pessoal deve ter percebido, já que eu coloquei dois fatos relacionados à história romana, mas é porque é muito antigo, mas é muito documentado. Você consegue ver, por exemplo, essa a Lex Sempronius Agraria, você tem o texto, mais ou menos, o que, que era, o que o cara estava propondo. E, tipo, se a gente pegar, se bobear... É, o que aconteceu há 200 anos, você não tem essa documentação tão rápida. E quando você vai a Roma, quem já teve chance, você vê aquilo ali tudo, você consegue visualizar tudo aquilo ali acontecendo. Verdade, então, verdade mesmo. Pra mim, tinha que saber, ser mais conhecido, as pessoas tinham que saber mais. É a base da nossa sociedade em muitos aspectos, né, cara? Em muitos aspectos mesmo, muitos mais do que às vezes a gente se toca. Lei, língua, cultura, coisa pra caralho. Lista! Eu vou falar aqui do que eu gosto de me referir como a verdadeira independência do Brasil. No dia 2 de julho, quem já me viu falando no Twitter, no Facebook, etc., sabe que no dia 2 de julho todo ano eu sempre comento, né? Feliz dia da verdadeira independência do Brasil. Porque, na verdade, a maioria das pessoas do Brasil aprende na escola que a independência foi ali um acerto de compadres, né? Dom Pedro gritando na margem do Rio Ipiranga, tapinha nas costas. Gritando assina... com o pai dele, né? Pois é. Sabe, foi um grande acerto, né, cara? Foi um tapinha nas costas, assinou os papéis, ninguém deu nenhum tiro e pronto, estamos independentes. Tem uma história que ele só foi dar uma cagada ali no Rio Grande. Ele estava saindo de uma cagada e recebeu a notícia de que, ó, dá logo esse grito aí, senão a merda vai feder. Não a sua, mas... E é isso, assim, que não houve, a gente, enquanto nós brasileiros, né, não tivemos que lutar pela nossa independência, é o que a gente aprende. No Nordeste, me parece que no Sul também, mas aqui eu vou falar especificamente do Nordeste, houve sim uma guerra da independência, porque os portugueses, eles tinham interesse de manter a região, que nessa época era bem rentável, eles tinham interesse de mantê-la na condição de colônia. Então, o exército português, vou falar aqui especificamente, como eu disse, o Nordeste todo teve uma certa... Algumas cidades mais do que outras, mas algumas regiões mais do que outras, mas houve guerra da independência no Nordeste como um todo, mas eu vou falar especificamente de Salvador, que é onde eu conheço melhor. O exército português, ele nomeou um general, Madeira de Melo, para o posto de comandante das armas da província lá da Bahia, que era como era chamado Salvador, e expulsou todas as tropas brasileiras e tomou a cidade. Porque eles tinham interesse em manter, né? Ó, Dom Pedro, você fica aí com o Rio, com São Paulo, com o que você quiser, mas essas cidades aqui a gente vai manter como colônia. Inclusive, algumas das tropas que Dom Pedro expulsou, tropas portuguesas que Dom Pedro expulsou, foram recebidas lá em Salvador, o que aumentou até, de certa forma, a antipatia do povo contra os portugueses. E aí, nisso surgiu realmente muitas brigas, uma verdadeira guerra civil dentro de Salvador, e que o povo acabou tendo que fugir para o Recôncavo da Bahia e, a partir dali, montar a resistência. Eu só queria lembrar que, quando eu estou falando resistência aqui, eu estou falando de uma milícia esfarrapada, né? Fazendeiro, escravo, gente sem nenhuma experiência, sem arma, contra um exército português que... Alguns eram, inclusive, veteranos que tinham lutado contra Napoleão. A gente até comentou aqui que Portugal resistiu a Napoleão, embora Dom João tenha vindo para o Brasil. Os portugueses ficaram e resistiram, né, o exército português. Alguns desses eram veteranos e estavam aqui lutando contra esses esfarrapados sem nenhuma experiência de guerra. O exército brasileiro, entre aspas, era um exército que brigava, sei lá, contra pirata, contra mantendo a ordem dentro da cidade. Ele não tinha experiência de guerra mesmo. Bom, a resistência começou a se formar lá no Recôncavo. Em determinado momento, na cidade de Cachoeira, fizeram uma aclamação a Dom Pedro. E aí uma escuna portuguesa que estava passando por ali viu aquela aclamação e não hesitou e passou fogo em todo mundo. Foi ali que aconteceu a primeira baixa. De um tocador de tambor, E acho que a partir dali é que começa realmente a guerra. Porra, mas é muito clichê da Bahia, né? Tinha que ser um... Seus filhos da puta. O Olodum, cara. Porra, mas cara, isso aí você vê que até a Copa agora... Você... Vamos ver o Olodum, vamos ver o Olodum aí. Porra, nunca tinha pensado nisso. Vocês são os filhos da puta. Bom, enfim. É, sabendo, né, que... eles não tinham experiência nem os armamentos necessários para invadir Salvador, o que eles tentaram foi um sítio. E tem muitas histórias interessantes nisso, cara. Salvador fica numa península, para quem conhece ali, isso, o que é muito bom do ponto de vista estratégico-militar. Então ela consegue ser muito bem defendida. O que eles fizeram, então, eles cercaram por mar a partir da ilha de Itaparica e por terra, impedindo a saída e, mais importante, a entrada de reforços e de mantimentos. Então, um sítio barra bloqueio naval. Isso, exatamente. E aí, a saída da cidade, até hoje, né, das mais importantes, é ali pelo bairro de Pirajá, e impedia que qualquer coisa entrasse, qualquer coisa saísse. E segurando o povo ali para tentar matar eles de fome. Inclusive... uma das tentativas do povo português, do exército português, de furar esse bloqueio, rendeu até uma história bem interessante, já que vocês sacanearam aí a Bahia. Eu vou contar uma história interessante aqui. Deixa eu lembrar qual era o nome do cara aqui. Tá, os brasileiros, eles tinham terreno mais elevado, né? Já viu o Anakin com essa. Ele estava ali no bairro de Pirajá. Os portugueses eram Obi-Wan. Isso. Os brasileiros estavam impedindo a saída e a entrada ali pelo bairro de Pirajá e os portugueses tentando furar esse bloqueio. O comandante do... E os portugueses, apesar de não estar no terreno mais elevado, eles tinham mais experiência, estavam conseguindo vencer, já estavam quase conseguindo furar o bloqueio. O comandante das forças brasileiras decidiu então recuar, porque viu que estava perdendo mesmo, falou com o tocador de corneta, soa aí o toque de recuar que não tá dando pra gente. O tocador de corneta, que por sinal era até português, mas ele se confundiu, ficou nervoso talvez, e em vez de tocar recuar, ele tocou cavalaria, avançar e degolar. Você tinha o clichê do baiano, agora você tem o clichê do português. Né? Na Bahia, assim como em Portugal, as piadas acontecem ao vivo. Aí os portugueses, ao ouvir aquele toque de meu Deus, eles têm uma cavalaria. O Brasil não tinha cavalaria. Nessa batalha não existia cavalaria. Mas os portugueses ouviram o toque e pensaram, pô, fudeu, vem cavalaria aí. Aí eles recuaram. E assim os brasileiros, na pura sorte, conseguiram manter o controle de Pirajá e assim manter o sítio. O Anakin devia ter tentado essa. Mas, cara, tem muita coisa interessante nisso aí. Assim, o Brasil tem a sua própria Joana d'Arc. Acho que vocês que são do Sudeste aí provavelmente não sabem disso. Mas a gente tem Maria Quitéria. Eu ia chutar Maria Quitéria, mas eu não sabia se era da Bahia. Ela queria lutar, o pai não deixou. Ela roubou as roupas de homem do cunhado, se apresentou no exército e lá ficou. O cunhado era muito miudinho, assim, naipe da Arisa. Tem no museu do Forte de Copacabana, tem o uniforme dela. Cara, eu sou louco pra conhecer isso aí, sabia? Esse museu é bem legal e é bem legal e sempre tá vazio, é muito tranquilo de ir. E aí tem as roupas dela, ela é muito miudinha. Tem tempo que eu não vou lá, né? Que eu não vou no Rio. Eu quero um dia ter uma desculpa pra ir lá pra poder ir nesse museu. Mas enfim, ela chegou a ser desmascarada, descobriram que ela era que ela era mulher, mas ela era tão foda, ela era realmente uma boa soldado. Ela continuou mesmo com mulher, fizeram um uniforme adaptado pra ela, com saiote e tal. O que eu vi já tinha saiote. E aí ela continua lutando. No final da guerra, ela foi inclusive condecorada pelo próprio Dom Pedro, deu ela a comenda de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. E, como eu disse, nós não conhecemos nossos heróis. Pouca Cara, gente. Eu acho, a gente tá brincando com isso e tal, mas a própria Bahia tem coisas muito maneiras. Eu lembro até que quando a gente começou a discutir essa pauta, uma das coisas que a gente falou era da Revolta dos Malês. Que sim. É um pouquinho depois, né? É, isso, é. 35, que a gente, tipo... Eu acredito que o Lionel teve aula disso lá na Bahia. Tive, sim. Mas a gente aqui não tem nada na escola. E teve uma revolta islâmica. A Bahia poderia hoje ser um estado islâmico, cara. Olha que loucura. Não que necessariamente gente... igual ao estado islâmico que a gente... Mas eles toleravam a religião islâmica e algumas religiões africanas mais tribais, né, daí até o nome dos malês, que é sinônimo de... Me ajuda aí, Saldanha. Porra, não sei. Caramba, eu vou ter que consultar o Google aqui. Mas pegando aqui, os malês, é a gente pensar porque tem um mito da... Nagôs. Daí até a expressão conhecida, baianidade Nagô. Sim, Nagô era uma etnia, né, do... Isso, aham. Mas você tem que... Essa coisa acaba com dois mitos. O primeiro... Que é o mito da história brasileira, não acontece nada, que é generalizado. E eu adoro história, mas eu tive professores péssimos de história do Brasil. Sempre era uma tia sem graça, sem tesão, não tá falando daquilo ali. E ficava naquelas punhetas de ciclo do pau-brasil, capitanias hereditárias... E outro mito que derruba é o mito de que os escravos eram todos passivos esperando os brancos liberarem eles. Pois é. A gente vê que não é por aí. Você teve revoltas escravas no Brasil também. Aliás, engraçado você falar isso aí. Outra revolta também, que às vezes não é muito conhecida em outros estados, que todo mundo conhece, em Inconfidência Mineira. Mas na Bahia tivemos a revolta dos alfaiates, que basicamente foi uma Inconfidência Mineira. Mas ela era muito... Ela tinha esse apoio popular, inclusive dos escravos. Ela era mais um pensamento mais moderno nesse sentido. Ela tinha... A Inconfidência Mineira, ela não era... ela não era uma independência, mas não falava de abolição de escravatura. Isso, exatamente. Na Revolta dos Alfaiates, não. Pretendia-se que a abolição de escravatura. Os escravos tomaram parte nisso aí. E a gente não aprende isso. Você teve Pernambuco, tem aquela Confederação do Equador também. Isso. Uhum. Agora, só um breve parênteses aqui. Você falou de... minhas professoras de história não foram grande coisa e tal. Eu só queria fazer esse disclaimer aqui. Eu tive um professor de história que esse sim sabia passar o tesão pela história para os alunos. Eu fazer uma homenagem a ele aqui. Eu tive dois, só que eles sempre estavam na história geral. Eles nunca estavam na história do Brasil. Não, esse aí, ele chegou a dar algumas aulas de história do Brasil. Carlos Nazaré. Não sei se um dia... Não sei se ele tá vivo e não sei se um dia ele vai ouvir esse podcast, mas se ouvir, deixa um abraço para ele aí, porque realmente foi o grande responsável por despertar em mim o gosto pela história. E posso provocar, fazer aquele cutucada no final? Você tá aqui para isso, cara. Você faça jus ao seu prolabore. Você é o ponto de discórdia desse podcast. O que sobrou do 2 de julho? Olha, aeroporto? Nem isso, né, cara? Puta que pariu. O Aeroporto Internacional de Salvador, ele era chamado Aeroporto 2 de julho, até morrer o Eduardo. Vitor CM, e aí virou deputado Luiz Eduardo Magalhães. Também, ou seja, além... Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, né? Então, se vocês pousam em Salvador, além, vocês vão para o além. Puta merda. Mas, assim, verdade seja dita, o 2 de julho em Salvador, ele é bem comemorado, cara. Até mais do que o 7 de setembro. Uma coisa que a gente não comentou em momento nenhum, a gente tá falando aqui do 2 de julho, a independência do Brasil oficial é 7 de setembro de 21. E a gente tá falando de 2 de julho de 23. É dois Isso. anos depois, cara. Isso não tem nada a ver com o baiano ser preguiçoso. Eu queria deixar claro. Isso tem a ver... Isso tem a ver com o fato de que o bicho tava pegando lá. O bicho tava pegando, né? Teve que rolar esse sítio. Até que, só concluindo a história, que os portugueses não aguentaram, mas os portugueses conseguiram fugir pelo mar. E no final das contas, teve mais de 2.500 mortos portugueses. Eu confesso que eu não tenho esse dado aí dos mortos, mas imagino que tenha sido alguma coisa por aí mesmo. Segundo um site confiabilíssimo chamado Wikipedia, teve 2.500 mortos portugueses e 750 mortos imperiais. O exército pacificador. Mas é legal, cara, eu recomendo todo mundo aí, que às vezes a gente vê, independência do Brasil, como você me falou, a história do Brasil é sem graça, a independência do Brasil é sem graça. Não é, tá? Vamos pesquisar aí, vamos fazer um filme sobre isso aí. Dario, quem é que pode dirigir esse filme? Eita, Lázaro Ramos. Eu acho que pode ser o Lázaro Ramos. Jô Soares vai escrever o roteiro. Não, acho que pode ser o Lázaro Ramos no papel de Labatu. Porra, Labatu não, porra. Labatu é francês, porra. Deixa de ser sacanagem. A graça é essa. E o Madeira de Melo ser o Wagner Moura. Thomas Cochrane, quem é? Quem que tem mais da Bahia? É o Vladimir Brista. Ele é da Bahia? Ele é da Bahia, tá certo. Eu ia falar o Nastergalho não é não, né? Vai ser o Celto Melo, porque filme brasileiro tem que ter o Celto Melo. Tem a cota de Celto Melo. Mas você falou dos professores bons, eu tive bons também. Darílio, Giló, Darílio, Giló, Curati. E falar dos ruins. Pau no cu da Luísa, pau no cu do... da Dona Eunice. Já que estamos aí, pau no cu de Maria Helena também. Alguém, eu não lembro o nome de nenhum professor de história que a gente teve no segundo grau, você acredita? Acho que a gente só teve um, era o Nilo. Nilo, cara, nem lembro o que é esse cara. Ele era gente boa, só que o problema é que ele tava ali acuado no curso técnico. Aliás, eu não lembro de quase ninguém daí. Eu lembro todos os meus professores até o pré-primário. Nossa, cara, que inferno, cara. Coitado. Desocupa esse HD aí, cara. É igual a Arya Stark. Fico falando o nome do óleo. Lista! Finalizando aqui a última rodada aqui. Finalizando esse programa, né? Vamos para a última rodada. E no meu primeiro lugar eu coloquei um evento muito interessante, esse é até um pouco mais conhecido, porque foi até celebrado recentemente, né? Fez 100 anos, em 2014, que foi a trégua de Natal da Primeira Guerra Mundial. Né? Isso é muito interessante. O que aconteceu? Estava aquele período de guerra, né? 1914, e assim, especificamente no fronte francês, né? Eu não sei, eu não me recordo exatamente com detalhe se era exatamente na França, se era mais na, eu acho que na região da Bélgica. É, tipo, é o fronte francês, mas não sei se necessariamente fica na França. Na França, é, naquela região, né? Você tinha aí dos dois lados, você tinha de um lado os alemães e do outro lado você tinha as tropas inglesas e as tropas francesas. E quando foi chegando o período do Natal, foi havendo um cessar-fogo espontâneo em vários pontos dessa guerra, né? Lembrando que a Primeira Guerra Mundial ela teve uma particularidade muito interessante, que foi o lance das trincheiras, né? Ela foi, quase sua totalidade, ela foi uma guerra que aconteceu em trincheiras, né? Os soldados cavavam as trincheiras, ficavam ali, tinha uma terra de ninguém entre as trincheiras de cada lado, né? E nesse período... Não existia tanque, né? Sim, não existia tanque ainda. Na verdade, até no final da guerra já tinha tanque. É, mas justamente por isso acabou a guerra, né? Não, e era um trambolho, aquele negócio não funcionava pro que eles estavam pensando. É, e eu acredito que você também não tinha muitas armas automáticas, você tinha aquela metralhadora que você tinha que girar, né, uma manivela pra disparar, mas uhum. A maioria, as armas de mão mesmo eram rifles de single shot, né, que você tinha que puxar o ferrolho pra trazer o próximo tiro, então era uma guerra, era uma batalha mais cadenciada, né, ela não... Mas pra quem estiver achando que isso daí significa que era uma guerra mais fraquinha... Não, pelo contrário, foi uma das guerras mais sanguinárias. Era encarniçado pra caramba. Extremamente. Que é a grande guerra... De armamento guerra, químico, desgraça. É a grande guerra do gás. A gente laranja. Você tinha o pessoal todo em trincheira. Qual que é o jeito mais fácil de você tirar as pessoas da trincheira? joga gás. E aí o povo é o famoso barata voa, galera, todo mundo fugindo por conta do gás nas trincheiras. Hitler quase que morre numa dessa, né? Já ouviram falar disso? O Hitler participou da Primeira Guerra como... Qual que era o cargo dele? Acho que ele era cabo, né? É mensageiro, né? É, mas a patente era uma coisa equivalente a cabo. Era uma coisa bem fraca. Bom, e aí o que aconteceu? Foi chegando a época do Natal e espontaneamente foram acontecendo alguns cessar-fogos em alguns trechos, né? Espontaneamente, assim, os próprios generais da região foram fazendo. Não precisou ter um... Espontaneamente parece que você vai ter... Tipo, os caras falam assim, cansei. Aí foda-se. Mas não, os Não partiu ali... nada do alto comando, né? Os generais de cada região, é isso que você tá querendo dizer? Isso, exatamente. Isso. E aí, não só houve cessar-fogo, como em algumas situações, houve até troca de conversas, né? Os lados saíram das trincheiras, se encontraram ali na terra de ninguém e... conversaram. Cantaram canções de Natal, cara. Isso é muito louco. Mais do que isso. Trocaram presentes. Era comum você ter tréguas. Principalmente porque, como a gente tinha uma guerra de trincheiras, o que acontecia? Levantou, morre. Então, chegou numa hora que tinha que ter, tipo, de tempos em tempos, você precisava de uma trégua pra enterrar os mortos. Porque senão, morria os dois lados e eu morria de doença. Então você tinha comunicação entre os dois lados. Só que essa foi uma trégua sem ter essa motivação. A motivação era ser Natal. Eu não sei se procede, Dario. Imagino que você tenha pesquisado melhor aí, mas eu não sei se procede. Me parece que essa questão de canções de Natal foi até o que começou a parada, né? Existe um filme baseado nessa trégua, que é um filme até que eu não sabia que existia quando eu tava... pesquisando sobre a pauta aqui, eu descobri a existência desse filme e acabei assistindo, que o nome do filme é exatamente Feliz Natal, um filme francês de 2005, chama Joyeux Noël, em francês. Parabéns pela produção. Isso que eu ia falar, impecável. Senti um sotaque da Bretanha. Eu achei meio belga. Vou cagar com você. Nesse filme, o que começa é exatamente isso. O lado britânico, né, que na verdade são os escoceses, eles começam a tocar as gaitas de fole, e aí os alemães param para escutar, e quando eles terminam de tocar ali as canções deles, aplaudem, e no meio dos alemães tem um tenor que começa a cantar lá em alemão uma cantiga de Natal. E aí é isso que quebra o gelo ali e abre espaço para os dois lados se confraternizarem. É claro que esse filme é meio romantizado, né? Ele é baseado nesse evento que foi real, mas eu acredito que a história contada nesse filme, os personagens desse filme especificamente, sejam mais fictícios, né? Mas é um filme muito bom, por sinal, se chegar a assistir. Quando você indicou... Eu comecei a assistir depois da sua indicação, mas confesso que não terminei. Me parece que eu até reconheci uma das mulheres, é aquela... Caramba, a mulher do filme Tarantino, Bastardos Inglórios, não tem ela? Isso, tem ela e o comandante do Diane Kruger. Exército alemão é o Nick Lauda. Ah, tá. Que é o Daniel Brühl. Isso. Que é o ator que tá em todos os filmes alemães atuais. Isso. Mas diz até que parece que teve um jogo de futebol. Isso, não, parece que foi mais de um. Em vários trechos teve um jogo de futebol ali na Terra de Ninguém ali. Puta que eu pariu, agora pensei no negócio, a gente vai precisar do programa 2, disso que eu lembrei de várias histórias fortes agora. Mas enfim, vamos. Agora eu fico pensando assim, Dario não gosta de futebol, Saldanha é gordo, não sei se costuma jogar e tal, mas às vezes você tá... Eu não sei jogar, eu não ganhei talento de jogar futebol, só ganhei o talento de fazer gol. Filho da puta. Não, eu sou o primeiro a admitir que eu gosto de futebol, mas o futebol não gosta de mim, cara. Mas assim, dependendo do lugar onde você joga, né? Uma chegada mais forte assim pode render uma briga. Imagina no meio de uma guerra, né? Pois é. Cara, deu aquele carrinho, deu aquele carrinho mais maldoso ali. Será que alguém não puxou uma arma ali? Ah, meu irmão, que porra é essa? Não, essa questão do jogo é interessante porque na comemoração dos 100 anos desse evento, eles comemoraram simulando o jogo de futebol, né? Que agora em dezembro de 2014, né? Não soube disso, inclusive, cara, inclusive eles, todo mundo fardado fazer essa simulação, né? No mais ou menos na mesma área. Jogar que ocorreu. Futebol de coturno deve ser. Não, coturno é aqueles sobretudos pesados, cara, que eles usavam também. Mando pra ficar aí na postagem do podcast a minha foto com capacetinho alemão. Peraí. Ah, eu acho que eu até sei que foto é essa. Eu conheço ela. Mas enfim, eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que... Caralho, Saldão, pelo amor de Deus. Eu vou ter pesadelo com isso essa noite. Diabo de barba, de bigode, cavalo. Como é que chama isso aqui? É o famoso bigode Village Pico. Isso se chama carnaval, gente. Isso aí é... Todo carnaval esse bigode volta. Me diga, por favor, que você botou uma camisa depois disso. Você claro não foi não. Assim. Sabe nada, inocente. Cara. Aqui, mas uma coisa interessante é que esse tipo de situação certamente não aconteceria nos dias de hoje. O bigode de Saldanha? Concordo. Não, como é que a ONU não intervém na porra dessa, porra? Ô, Dilma! Porra, Dilma! Não, mas essa situação aí da trégua, ela com certeza não aconteceria nos dias de hoje, porque é muito diferente o soldado de hoje em dia do soldado que lutou na Primeira eram Guerra. Eram soldados, né? Amadores, né? Eles eram... Sim, eram pessoas, eram civis que de uma hora para outra tiveram que virar soldado, lutar na guerra. Exatamente. Hoje em dia você tem o cara que entra no exército para treinar e vira aquela máquina de matar, né? Ele é preparado a vida inteira dele para isso. Não, e se você pensar do ponto de vista da guerra, tem uma razão para isso. Porque dizem que depois da trégua, o pessoal demorou meio que a entrar no ritmo de novo. Porque o pessoal ficava dando uns tiros meio para cima. Porque parte da guerra é você desumanizar o adversário. É você, tipo, considerar que lá o inimigo ele não é gente. Ele é um monstro. E quando você joga a bola, você conversa com o cara, você humaniza o cara. Deve ser muito difícil você dar um tiro na cabeça de um cara com quem você jogou bola, trocou presente e conversou, cara. Isso aí não dá pra negar, né? Então, e aí que esse que é a grande questão. E aí eles foram o quê? Reposicionados, né? As tropas devem ter sido tiradas de lá e... Depois de um tempo, eu acho que foi isso que aconteceu. Sim. Mas... Aí quando no ano seguinte, 2015, aí os oficiais desencorajaram esse tipo de trégua. Aconteceu ainda em alguns lugares, mas não foi tão forte quanto... Será que vai ter o centenário do ano que desencorajaram as tréguas? Vão fazer a simulação do nego dando tiro no outro? Caralho, porra! Mas, cara, eu acho que é uma coisa muito bacana, cara. É o tipo de coisa que, igual eu acabei de falar, você nunca mais vai ver esse tipo de situação. O que a guerra se tornou hoje em dia, né? Uma coisa extremamente... Hoje em dia a coisa mais difícil que tem é soldado olhando na cara de soldado. O que pega mais é bombardeio, é esse tipo drone. De coisa. É drone, porra. Drone. É moda. Aliás, o drone é a grande desumanização do ato de matar, né? Assim, desculpa, deixa eu refazer meu raciocínio. O drone realmente é o que vai... fazer com que você não enxergue o seu inimigo como humano. Porque você tá lá longe pra caralho controlando um robozinho. É videogame. É um videogame. Você não tá vendo aquela porra. Você não tá vendo o cara ali de carne e osso na sua frente. Você tá milhões de quilômetros. É muito mais fácil você matar alguém assim. Imagino. Lista! Vamos falar então, primeiro fato, a gente vai falar um pouquinho do 11 de setembro, mas não esse 11 de setembro que a gente costuma falar todos os anos, e sim o 11 de setembro de 1973, no nosso vizinho que não faz fronteira, o Chile, onde está a Copa América. E o que aconteceu no 11 de setembro? A gente tem que pegar primeiro as circunstâncias todas. A gente começa, na verdade, em 1970. Final de 1970, você tem a eleição do Salvador Allende, que era um político de tendência marxista que chegou ao poder via eleição, não teve revolução. O cara foi eleito e começa a fazer uma série de medidas bastante populares para tentar diminuir um pouco o poder das grandes multinacionais, dos grandes empresários e passar um pouco de poder para o povo. Então ele começa a fazer nacionalização de indústria, coletivização de empresas, grande apoio do povo e com grande ira dos empresários. Então logo em 71 ele entra no poder, no final de 70, em novembro de 70, em 71 já começa uma grande uma greve geral, que na verdade não era uma greve, era um lockout, né? Os patrões impediam as pessoas de trabalharem, tipo, se o chefe, o dono da garagem trancava e um caminhoneiro vai sair com o caminhão hoje. Isso para tudo, para minar o poder do Salvador Allende. E eles vão fazendo isso ao longo de 71, 72, no início de 73, vão fazendo essa estratégia. E aí tem, em 1973, em março de 73, tem uma eleição parlamentar. E aí os partidos da direita esperavam que depois de 3 anos ferrando o povo dessa maneira, eles iam conseguir uma ampla maioria no Congresso. Eles precisavam de 70% para depor o Salvador Allende. E eles fazem uma campanha muito forte, eles se unem, setores reacionários de vários partidos da igreja, partidos dos empresários, com dinheiro da CIA, isso já é comprovado hoje em dia, se unem. É isso que eu ia falar, tinha um dedinho forte do... Não, dedinho não, tinha um dedão. Era o... Do Nixon aí na parada. Era forte demais. Aqui no Brasil teve também. Os caras estavam bem preocupados em evitar o comunismo aqui no território deles, né? Do lado deles. Cuba já estava de bom tamanho. Vamos impedir que esse negócio se alastre. E aí eles esperavam que ia ser uma surra. E realmente os partidos de direita, a coalizão dos partidos de direita, ganham a eleição, eles ganham a maioria das cadeiras do parlamento. Mas em vez dos 70, 80% que eles estavam esperando, eles levam tipo 55% a 45%. Então o Partido Comunista Chileno, que na eleição que elegeu Allende tinha conseguido 35% dos votos, ele conseguiu 45%, ele estava crescendo na verdade. E aí começa um papo que eu não sei onde vocês já ouviram uma coisa dessa, que os caras perderam a eleição e começam a falar não, porque agora a gente vai derrubar esse cara, a gente vai tirar esse cara de qualquer jeito. Só que, e vocês citaram muito bem a questão da ditadura no Brasil, em 64. Só que aqui não teve reação. Lá teve. O Allende, você tem, e são fotos sensacionais, o Allende com capacetinho do exército, granada na mão, andando pelo palácio. Ele, no final, ele liderou a galera, ficou com um rifle que ele ganhou do Fidel Castro, atirando em quem entrava. Ele só saiu do La Moneda morto. As cenas que você tem de bombardeio no Palácio de La Moneda são de arrepiar. Você não acredita que isso aí foi uma coisa há 40 anos atrás, no país aqui do lado. Então, pra fechar minha lista, eu falo do 11 de setembro que conta o 11 de setembro de 73. Muito bom. E aí quem assumiu foi o Pinochet, que é um dos ditadores mais bostas da... Mas o Pinochet, o que ele faz? Depois de 3 anos segurando a torneira, os empresários segurando a torneira, ferrando o Chile de todos os jeitos, ferrando a população, eles ajudam o Pinochet. Então, você pegar, é um período que você tem uma prosperidade econômica muito grande. Nos moldes liberais, mas você tem prosperidade. Então, até hoje, tem gente que ama o Pinochet no Chile. É mesmo? Sim, como até hoje tem gente que ama a ditadura militar. Sim, são impostas, mas a gente tem esse povo ainda. Só que olha que foda, porque rolou lá no Chile coisa parecida aqui no Brasil, que foi uma anistia pros dois lados. E aí o Pinochet tava ficando de boaça, vou passar o fim da vida na Inglaterra. Só que o que aconteceu? Logo que ele entra no poder, você ainda tem uma resistência. Só que ao invés de fazer que nem no Brasil, o pessoal falava, não, não tem resistência, isso aí são uns revoltosos, isso aí é uma... Ele falou que não, que na verdade, para poder justificar um estado de sítio, ele virou e falou que era uma guerra civil. E aí ele prendeu um monte de gente, mandou matar, inclusive, o Estádio Nacional, que é onde vai ser a final da Copa América, foi um dos lugares que eles usavam para prender e torturar presos políticos. E aí ele... Aqui no Brasil eles também faziam muito esse estádio também. Sim, e aí quando eles fizeram isso, prenderam várias pessoas. Quando acabou o governo, o Pinochet estava lá velhinho de boa na Inglaterra, falou, peraí, era guerra civil? Então esses caras eram prisioneiros de guerra. Logo, se você torturou e matou, Convenção de Genebra em você. E ele foi condenado por crime de guerra. Ele se ferrou em corte internacional por conta disso. Ele morreu, na verdade, você pega o Pinochet já morre muito doente, mas ele morre condenado, ele morre preso. Isso é uma coisa que a gente aqui sente às vezes falta. A gente sente que no Brasil não teve isso. Essa resolução do conflito todo do período militar. Essa justiça, assim, né? Sim, os presidentes militares morreram de boa. Ninguém, hoje em dia, mesmo os capangas, ninguém foi preso. Faz falta isso. Mas desculpa, até pouco tempo atrás, cara, a questão dos horrores da ditadura no Brasil era. Não tinha nada muito oficial admitindo o que aconteceu. Saldanha, é engraçado vocês comentarem isso. Saldanha me indicou e Dario ratificou a indicação do filme. A Vida dos Outros. Sim. Que eu assisti essa semana. Muito bom, excelente e tal, mas uma coisa que eu assisti com a minha senhora, que até o momento não roubou minha alma, pelo menos. Imagino que não. Você vê seu reflexo no espelho ainda? Eu tô vendo e eu conto todo dia depois que ela dorme. Eu conto o número de sardas dela. Você faz uma vaporada no espelho. Quando vê que parar de fazer vapor. Esse aí é o Bart Simpson. Enfim. Quando ele vende a alma pro meu house. Eu assisti com a minha senhora A Vida dos Outros. E aí, no final, sem dar grandes spoilers aqui, mas no final. Isso não é spoiler, isso é história, porra. Tá, mas ele vai tentar descobrir. Os registros de que ele estava sendo espionado. Então ele vai numa salinha do governo e, por gentileza, eu gostaria de ter acesso aos registros dos espiões que estavam me espionando. Pois não, tá aqui, meu senhor. Sim, mas isso aí. Tudo muito tranquilo. Não, é isso. Aí minha esposa. Mas como tranquilo. Assim? Ei, Lionel, é mais ou menos tranquilo. Porque acontece com o seguinte: quando estava caindo a Stasi, que era a polícia secreta alemã, eles começaram freneticamente a destruir papel, tipo, indicador de papel. Sim. Então tem muito documento e é até uma coisa que é um trabalho que daria mais um programa desses pra gente falar, mas que, por exemplo, você tem, acho que são 5 funcionários que estão tentando refazer mais de 60 mil páginas documentos que foram destruídos. Eles vão conseguindo aos pouquinhos. A sorte é que eles conseguiram barrar quando ainda tinha destruído só 60 mil páginas. Mas o simples fato de o que restou estar liberado, pra gente é um troço meio alienígena, cara. A gente pensa, como assim? Aqui a gente não tem acesso a merda nenhuma. Aqui o pessoal nega até que existiu, sabe? É meio ridículo, cara. É muito fora da nossa realidade. Sim, concordo. A gente teve um processo muito mal resolvido de passagem da ditadura para democracia. Tanto que a gente vê hoje em dia idiotas pedindo volta. A gente tá muito retardado. Eu tenho uma teoria de porque é que voltou para a democracia. Diga. Porque você já imaginou a trabalheira que dava o cara, o censor da ditadura, pra analisar as letras de Djavan? Tá, pra entender. Ele pediu demissão e falou: volta, pelo amor de Deus, que eu não sei se existe uma mensagem criptografada aqui ou não. Pelo amor de Deus, eu não quero mais censurar esse cara. Lista! Tá, eu queria falar um pouco aqui da participação brasileira na Segunda Guerra. Vai ser o meu número 1 no nosso top 3. E uma coisa que foi muito comentada ao longo de todo esse programa aqui é a nossa má vontade com nossos heróis. E até eu vou até além. Eu acho que nós brasileiros temos mania de subestimar as realizações de nossos conterrâneos. Tá? A gente tem uma síndrome de vira-lata. E não sei, parece que a gente faz questão de extrair a derrota até mesmo das maiores vitórias. Eu até já escrevi um texto uma vez sobre isso. Eu me lembro de um cartoon daquele Enfio, que ele comentando a Copa de 70, né, que mesmo Saldanha detestando aí a seleção brasileira, não dá pra negar que foi um time... depois de 90. Tá. Mas foi um time histórico, né? Era um timaço, a seleção de 70. E aí, nesse cartoon de Enfio, tinha o famoso corneta, né? Que fica criticando tudo, e aí ele vai criticando, sabe? Cada quadrinho ele critica, né? No primeiro quadrinho, Clodoaldo, não para a bola, não sei o quê, baixa o pau e tal. Cada quadrinho ele vai criticando uma coisa, e aí no final, o Brasil ganha a Copa. E aí, corneta que é corneta, reclama de tudo, né? Então, segura essa taça direito, Carlos Alberto Moloide, sabe? Então, assim, a gente quer extrair uma coisa ruim, mesmo das maiores vitórias, cara. A gente tem essa síndrome de vira-lata. E aí eu percebo que a participação brasileira na Segunda Guerra é um reflexo disso. Nós temos uma má vontade inacreditável com a participação brasileira. Muita gente não sabe que o Brasil mandou tropas pra lá. Ou então pensa que, mandou, deve ter mandado o quê? Uns três representantes tal, que nem chegaram a lutar. Não, cara, mandou 25 mil pessoas, eles realmente entraram em batalha e tal, tiveram vitórias. E as pessoas não sabem ou não valorizam, e eu acho isso muito triste, cara. Eu acho muito, muito, muito triste mesmo. Saldanha sabe que eu tô lendo aí um livro do Imperador Palpatine do Jornal da Globo, né? Não menciona ele. Não, cara, eu tava lendo, comentei com o Saldanha, acho que o Dario nem sabe disso, eu comentei com ele, e aí ele mandou um link pra mim que me chamou a atenção. O cara tem uma má vontade inacreditável. É um livro pra meter o pau, não é um livro pra exaltar. É isso, é do começo ao fim metendo o pau na FEB, né? A Federação Expedicionária. Não é? Força Expedicionária Brasileira. É do começo ao fim. E tudo, sabe? Ele tá sempre buscando ali. Eles venceram isso aqui, mas era contra os alemães cansados, né? Que não tinham experiência. Não, cara, porra, nós éramos uma nação. Cara, rural. A bala tinha experiência igualzinho, cara. Tipo, e, pô, a gente. O Brasil era. Matava do mesmo jeito. Brasil era nação rural, analfabeta, foi pra lá sem equipamento, sem nada, né, dependendo da ajuda dos outros. Isso é muito chocante. Eu tenho aqui no Rio. Próxima vez que o Lionel vier aqui no Rio, a gente vai ter que fazer uma excursão dessas coisas. Não sei se você já foi no monumento dos expedicionários. Não, nunca fui, já ouvi falar, nunca fui. Muito bacana. E aí tem o equipamento brasileiro e tem o equipamento americano. E, tem um mini museu, cara, lá. Puta que pariu. Os caras estavam, tipo, o frio do Rio de hoje, que deve estar uns 17 graus, aquele equipamento que os caras mandaram pra FEB já não aguentava muito. E os caras foram pra temperatura negativa. Foda. Bizarro. Os caras eram. Você falou de bolas, esses caras tinham bola, tava de coco, cara. É foda, cara. Você tem que valorizar, você tem que, no mínimo, dar um voto de louvor aí. Pra o que esses caras conseguiram realizar, tendo muito pouco. Muito, muito, muito pouco mesmo. Eu até entendo por que existe uma certa birra com a FEB, que é justamente o que 40 anos depois os militares fizeram. 40 não, 20 anos depois, os militares fizeram. Isso aí cagou muito. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Justamente. Acho que a gente acaba tendo uma má vontade com tudo que é do Exército. A gente é ensinado desde cedo talvez até pelos os professores de história aqui, mais velhos, né, que passaram pela ditadura, então eles têm essa mágoa dentro deles, mas a gente é ensinado desde cedo que militar não presta, que o exército é ruim, que o exército é feio, é escroto e tal. Porra, a ditadura foi uma coisa escrota? Foi! Mas caramba, a FEB não tinha nada a ver com isso. E aí, pegando até aquilo que o Dario falou, que era uma vibe diferente, porque não era soldado profissional, isso. Era o pessoal vai se alistando. É lógico, se você for pegar a participação do Brasil na guerra, tem uma série de coisas políticas, o fato dos americanos precisarem fazer base aqui, existem controvérsias se os navios que foram afundados foram realmente afundados por alemães, mas não interessa, os caras foram lá, era o seu Zé da padaria que falou, quer saber, vou lá. Fez bonito. Inclusive, uma coisa que impressionou muito, especialmente os americanos, que nesse período era um país extremamente racista, até hoje ainda é, mas nesse período era muito mais, que ele via negros e brancos lado a lado, juntos, lutando. Porque não tinha separação racial nos batalhões. Não tinha separação. No exército americano tinha essa separação. Não só no exército americano, acho que em quase todos os exércitos tinha isso. O Brasil era uma das poucas exceções. Sim, sim. E fora o clima de camaradagem. Cara, eu queria muito lembrar, mas deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Eu, alguns anos atrás, acredito que... nós estamos em 2015, acredito que tenha sido uns 8, 9 anos atrás, eu fui a passeio em Petrópolis. E Petrópolis tem, né, diversos museus, e tem um museu pouco conhecido lá em Petrópolis, que é um museuzinho pequenininho, que é o Museu da Força Expedicionária Brasileira. E, cara, eu já tinha ido em Petrópolis outras vezes, eu tinha ido nos museus mais famosos lá, né, o Museu Imperial... Mas eu nunca tinha ido nesse. Aí eu falei, cara, vou conhecer esse museu aqui. Coincidentemente, o dia que eu fui, tava tendo uma reunião de veteranos. Que foda. Da FEB, cara. Tinha vários velhinhos lá que lutaram na Itália, reunidos lá, cara. E eu fiquei batendo papo com eles um tempão, os velhinhos, gente boa pra caraca, cara. Eles me contaram um monte de história. E infelizmente a minha memória é um lixo. Eu não lembro nenhuma das histórias que eles contaram pra compartilhar com vocês, cara, mas foi um negócio muito maneiro, cara. Se você quiser ver as histórias dos velhinhos, uma coisa que eu recomendo é um documentário que é lá de Juiz de Fora, de 2007, chama O Lapa Azul. Esse documentário, eu não sei como é que tá, mas ele tinha no Netflix. Ele é de 2007, pegando os depoimentos de sobreviventes, coisa e tal. É bem legal, principalmente pelas histórias das pessoas. E você vê que realmente era o pessoal... É um Band of Brothers brasileiro. E a gente não valoriza. Tô olhando no Netflix aqui, infelizmente não tem mais não, tá? Não tem mais não? Não. Mas isso deve ser fácil de achar no próprio... É. Aqui, tem no YouTube. Legal. E... Eu tô assistindo agora o The Pacific, que eu nunca tinha assistido. Tô no meio dele, posso mudar de ideia, mas no quinto episódio... A FEB dava uma história muito melhor do que o The Pacific, cara. O fronte do Pacífico é chato pra cacete. Não, só alguns dados aí que eu acho interessante pra quando você ficar na dúvida do valor da FEB. Mas, porra, foi a primeira força militar sul-americana a lutar uma guerra na Europa. A FEB capturou uma divisão inteira do exército alemão, são quase 15 mil soldados. Não tenho certeza, mas eu já li por aí que esse foi o único caso de uma divisão inteira se render na Segunda Guerra. E uma das coisas que eu achei mais legal nessa minha pesquisa, o primeiro grupo de aviação de caça, ela ganhou uma Presidential Unit Citation. É uma comenda dada pelo presidente dos Estados Unidos a unidades que se destacam pelo heroísmo. A Força Aérea Brasileira, que também não tinha praticamente experiência nenhuma. Aliás, ela nem existia. Ela foi criada lá. Tem até uma história interessante quanto a isso, né? Que lá no, na solenidade do início dos trabalhos, digamos assim, lá, a Força Aérea Americana cantou o seu hino. Não o hino americano, o hino da Força Aérea. Uhum. E aí, em seguida, esperava-se que a Força Aérea Brasileira cantasse o seu hino. Só que a Força Aérea estava sendo formada naquele momento. Eles não tinham hino. E aí, porra, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Cantar uma marchinha de carnaval. O americano não sabe português mesmo. Pra eles... E é o Brasil, gente... porra. É, porra. Isso sintetiza muito bem o Brasil. É o jeitinho brasileiro. É o carnaval, né? A alegria e tudo mais. Cara, sério, eu achei isso muito bom. Muito bom. Cara, e uma coisa muito legal também é o símbolo, né, da Força Aérea Brasileira que lutou na Segunda Guerra. É o Cobra Fumando? Não. O Centapua ou a Cobra Fumando? É a Cobra Fumando, né? O Centapua é da FEB. Da FAB. É. Não, a FAB é a Cobra Fumando. Não, o contrário. É o contrário. É a Cobra Fumando, a FAB é a Cobra Fumando, exatamente. É o Centapua, E até hoje, eu quis dizer da Cobra Fumando mesmo. Que ele tem esse símbolo porque... Nego falava, não sei se foi exatamente, especificamente uma pessoa que falou, mas falavam que era mais fácil uma cobra fumar que o Brasil entrar na guerra, né? E aí o símbolo virou a cobra fumando. Olha a cobra fumando aí. Não, é bizarro, porque os americanos faziam, agora não vou lembrar o número certo, mas é tipo, para poder voltar para casa no final da guerra, eram 10 missões aéreas que os caras tinham que fazer de sobrevoo. Eu já vi essa história. Os brasileiros faziam 100. Missões aéreas. Tem um documentário sobre a FAB também, que é bem foda. Depois eu vou achar. Centapua, né? É o Centapua. Centapua, sim. É. E eu achei aqui que tem um filme... Esse eu não assisti. Vamos na recomendação cega. Chama Estrada 47. Alguém já viu esse filme? Não. Já ouvi falar. Que é com aquele Daniel Oliveira. Que é um filme de ficção sobre a FAB. Pelo que eu ouvi falar, é um filme bem feitinho, mas... Mais fraquinho, mas, poxa... Mais fraquinho, mas né? Já tá melhor do que a maioria dos eventos da história nacional. Agora, ô Saldanha, uma história que eu li sobre a FAB, sobre uma história específica sobre um caso que aconteceu na Segunda Guerra, essa aí eu li, foi até no livro daquele cara do Paralamas, João Baroni, né? Ah, Baroni, sim. Que ele escreveu... Esse sim é um livro que tem boa vontade, né? Até porque o pai dele lutou, né? O pai dele foi pra Sinha. Ele conta a história de um piloto chamado Danilo Marques Moura, que foi fazer uma missão, cumpriu a missão, mas na volta ele foi abatido. Ele achou um alvo de oportunidade, tentou atacar um segundo alvo depois de ter cumprido a primeira missão e foi abatido. Ele conseguiu se salvar milagrosamente, porque quando ele ejetou, né, e puxou o paraquedas, já estava abaixo da altura esperada para que o paraquedas funcionasse bem, e por isso o paraquedas não abriu direito. Então, resultado, ele caiu atrás das linhas inimigas, no meio da Itália, e a orientação nessa situação era de que ele fosse se esconder com os partigiani. Você que é italiano por casamento, minha pronúncia foi... quase um calabrês. que eram, né, os italianos que apoiavam os aliados. Então a orientação é, ó, procura um partigiani, se esconde lá e fica lá até o final da guerra ou até a gente conseguir lhe tirar. Só que ele queria voltar a lutar. Então ele, partigiani ao caralho, conseguiu as roupas civis, manteve a arma dele e caminhou, vou reiterar, por trás das linhas inimigas, 400 quilômetros até chegar à base em Pisa para voltar a lutar. Cara, eu acho que não tem nada no mundo que me faz caminhar 400 quilômetros. Cara, se tá na distância maior que um táxi, eu já fico preguiçoso já. Parabéns pra esse cara aí, puta que pariu. Mas eu queria contar, se vocês não tiverem mais alguma observação, que eu queria contar uma última história. Manda ver, então. Manda ver? Antes de mais nada, maestro, põe na agulha aí a banda Sabaton. A música Smoking Snakes. Não por acaso, cobras fumantes, né? Olha que loucura, cara, que eu tava vendo que o Sabaton tem uma música que chama, acho que White Death, que é dos Timorrasco. Salvo engano, é no mesmo disco. Salvo engano, é no mesmo disco. Sabaton, que fez até um show de fora há pouco tempo, né, Saldanha? Fez? Eu não tô sabendo, não. Fez, acho que tem menos de um ano, meu irmão foi. Esse disco do Sabaton, ele é sobre heróis de guerra. Tá, sobre grandes feitos, melhor dizendo, grandes feitos na guerra. Essa música, especificamente, conta a história de três mineiros. Olha aí vocês, Saldanha é mineiro e Dario foi criado lá, né? Não, eu sou criado só também. É? Mineiro Fajuto. Beleza, então. Já eu sou o contrário, eu venho de família mineira. Bom, três mineiros: Geraldo Baeta da Cruz, Arlindo Lúcio da Silva e Geraldo Rodrigues de Souza. Durante a guerra, né, teve o ataque a Montese, na Itália, e eles, os três estavam fazendo uma patrulha avançada e se separaram do resto do batalhão. E aí, nisso, se depararam com a companhia alemã, que ordenou que eles se rendessem. Basicamente, a resposta deles é render ao caralho, puxou o fuzil... Em Minas é assim. Bom, puxou o fuzil e atirou contra os alemães. E sustentaram lá enquanto deu. Lógico que eles estavam contra uma companhia alemã inteira. Então, sei lá, tem gente que fala que tem 200. É algum entre 60 e 200 contra eles três. Eles sustentaram até a munição acabar, mas eles conseguiram. Foi um tempo tão razoável que os alemães pensaram que eles tinham recebido reforços. No final das contas, eles morreram. Mas, assim, chegaram até a calar a baioneta pra partir pra cima mesmo, né? Aquele fogo no olho mesmo, sabe? Que é uma coisa que impressionante mesmo. Você tinha opção de se render, você tinha opção de fugir e disse: não, meu, não vou, não. Eu vou partir pra cima mesmo. Tanto que os próprios alemães reconheceram a bravura desses três e, em vez de largar os corpos dele lá ou enterrar numa cova comunitária, enterrou em covas individuais, botou uma cruz em cima e pôs a inscrição Dry Brasilianist Elden, três heróis brasileiros. Parabéns pelo alemão aí do sul de Berlim. Tô treinando, esse aí eu tô treinando. Então, cara, eu acho que vale muito a pena esse programa aqui. É uma tentativa que a gente tem de fazer o serviço que os professores de história deviam ter feito. História tem muita coisa do caralho. Leia a história por conta própria, vai ver qual que é o lance que te interessa. Você vai achar uma coisa maneira. Não é porque o professor Zé Ruela te desanimou, te deu uma nota baixa porque você não decorou o nome das capitanias hereditárias. Não é por isso que você vai desgostar da disciplina, que é muito forte. É lamentável, velho. Eu espero que as próximas gerações, né, que eu acho que professor é uma coisa muito de vocação, né, velho? Se você tá lá de má vontade, vai fazer outra coisa. Vai procurar, sim, sabe? Vai ser professor. Isso. Você tá só por causa do salário? Desse salário maravilhoso, né? Vai fazer outra coisa, cara. Se você não tá disposto realmente a despertar essa vontade de aprender dos seus alunos, corre atrás de outra coisa e deixa. Libera a vaga pra quem quer. E pra finalizar aqui, Lionel, quem que dirige aí o filme sobre a Força Expedicionária Brasileira? Steven Spielberg? Eu acho justo. O que você acha, Saldanha? Ah, não. Eu detesto Spielberg, cara. Bota... Cara, não. O Terrence Malick fazer um filme tipo o Além da Linha Vermelha, fazer uma parada bem, bem introspectiva, acho que. Ou fazer uma coisa no frio. Ah, cara, o Spielberg, o desembarque ali da Normandia, fazendo a febre ali, hein? Eu acho que eu fiquei aquilo com expectativa demais, eu demorei anos pra ver aquilo, quando eu vi, falei, é isso só? A câmera fechada? Esses caras não tem três caboclos na tela, eu achei que ia ser uma coisa grandiosa. Bota aí, então, beleza, Peter Jackson.